agradecemos a sua colaboração. Está agora 6 milhas para o externo, onde reduzir checar o trem, chamar a torre. 186. 186, triple 5595, descendo a redução. Romeu 00, Salvador em Blind, chame Recife 2085. Luciano 326, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, é 326. 29648. Informado anteriormente. 2000, 189, 4463. Azul 4116, sem restrições até 2000, velocidade 210. Restrições 210, 4466. Azul 4462, na Mari, descer até 5000, 2109 na velocidade. 4462 até 5210 nós. Alfa Kilo na saída do pátio 3, aguarda as instruções. Seguinte, Alfa Kilo, ingresso no pátio 3, aguarda no final do pátio. 1648. Quando está livre a entrada no pátio pro 6141, né? Afirmativo, remoto 13. Obrigado. Azul 4463, ventilação, vou ir na proa 035, tem como limite localizador. 035, limite ao localizador, 4463. Do externo, trip, encontrei mais chegado, 5595. A gente aguarda pista livre. Mais 10. Oi, boa tarde, 9924, por espera. A gente mantém o pato esperando, 924. Solo 05, liga à direita, só 121 decimal 9. Liga 15, liga à direita, só 121 decimal 9. Liga à direita, 19, obrigado. O Costa tem um ATR da Trip, a retaguarda do senhor, e pedido que o senhor faça pushback. Assim que mesmo prosseguir, para o ponto de espera será autorizado o pushback. Tem uma sequência de pousos, então, por isso que não será ainda autorizado a decolar dos tráfegos que estão no ponto de espera. Tá ok, não aguardo, obrigado. Podia confirmar para o 3193, ainda somos o número 3, senhor? Chamativo, iria agilizar o máximo possível, assim que possível. Agradeço, obrigado. Paulo, boa tarde, eu chamei 6315, ligou. Boa tarde, 6305, taxi em Alfa, reportando o taxi Juliette. Pela Alfa, reportando o Juliette. Pedro fora externo e aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Torre 1186, grato, boa tarde, 6326. Boa. E Salvador, boa tarde, Oxaner 6326, 3 milhas para externo. Boa tarde, 6326, reparte externo. Informará no externo, 2085, o senhor deve estar com algum probleminha aí, viu? Ah, tá ok, 2085, obrigado. Três, dois, um, meia, chame Recife, 12685. 2085, 3216. Salva do Sala, passando o Victor Mike Quebec, Red Sotec. Altimetro no 0 no meio, livre taxa para ingresso. Abril, eu posso ingresso do Vitória? Roger, QNH1016, call ready holding short. Principalmente eu vou mais direto. ZDLS, 4-1 na manhã. 5, solo 08, livre direita, só 121 decimal 9. O capitão, no setor nós temos a secundária, 12545. Temos mais algumas outras frequências, no caso 1288, 1260, 1251, 13325 e talvez até o 8861, 3452 e 10096. Uma dessas aí eu acredito que o senhor consiga. Não, sem dúvida, a gente tá, não tá com probleminha aqui, a gente vai conseguir sim. Obrigado, hein? Ok, um abraço. Prossiga para o portão 2. Aponta na Viaca, portão 2, 648. Fora passagem sobre o marcador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1186. Bom pouso, 4463. Obrigado, 1186, obrigado. É 721, para pushback simultâneo com gol. Passou à direita. Então assim que o Boeing tirar passar a retaguarda, parquear no portão 2, inicia o pushback, posicione sua aeronave mais a retaguarda, até a saída do patch 3. Ok, então vai fazer o pushback simultâneo. Após a passada, a passagem do gol, que vai para a posição 2, vai iniciar e puxar o mais retaguardo possível, isso, em direção ao patch 3. Negativo, minha 721. Ok. Para puxa, acionar o gol 333-08. Proa 245. O senhor vai navegar no máximo 7 milhas na proa para girar à esquerda. Direita 245, aguardando 7 milhas para girar à esquerda, grato. Vai descer para 2 mil pés, está sobre a Bahia de Todos os Santos. 2 mil para sobre a Bahia. Azul 4462 até 3000, voa sobre a água, é o número 5 para pouso. Até 3000, azul 4462. Clear for runway 17, report wind up and ready. Clear report, wind up and ready, isso é o mais. Entra no 24. Afirmativo, correndo com a equipe do solo, fará simultâneo. Estão informando quando pronto para o táxi, voo 304. Ok, vai informar, obrigado. 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6, aguarde pista livre. No 0 no 6, aguardando pista. 4463. Ô, solo, só para entender aqui o 6721. O companheiro da Gol vai puxar com a cauda em direção à cabeceira 1-0? Roger, maintain position, Victor, Mike, Quebec. Ok. Para o próximo vetor, será para interceptar o localizador. 1-0, próximo coloque, grato. Azul 4462, vetoração, esquerda 360, desça para 2000, velocidade 180 nós, está limitado pelo localizador, 4462. Altímetro 1-0 no meio. Livre pouso, 4463, 1-0 no meio. 4462. Já iniciou o pushback? Ah, sim. Recente. Atualizar o 3193. Qual é a situação do nosso pushback? Os tráfegos que estavam aguardando, tinha chamado sua frente e já puxaram simultâneo. Então, assim que possível, será autorizado o seu pushback. Ok, 393. Depende das decolagens para que as aeronaves que estão à sua retaguarda possam prosseguir para o ponto de espera. É, tá ok. Só o 393 tem culpa de estar parado na Índia, né? A gente não tem sendo eficiente do aeroporto, mas a gente pode ficar penalizado também, aí já são 20 minutos de espera para a saída, ok? Eu agradeço a colaboração. Ok, eu entendo. Porém, como eu falei anteriormente, o único caminho para as aeronaves que estão saindo é esse. Então, só posso autorizar o pushback assim que a aeronave que puxou a sua frente possa iniciar o táxi. Wind 200 degrees with 7 knots, QNH 1016. Azul 4463, solo ao 13, riva direita, sol 121 decimal 9. 1219. Polo, ponto espera, 186, 1016 ajuste, 6721. Essa é agora o trecho elétrico. Direito 80, livre o ILS, azul 4462. 489. 805, livre decolar, da 10, vento 200 graus com 7 nós. Colagem autorizada, 3205. Azul 4463, por favor. 4463, pista livre. Gente, seu solo foi aos 1-4. Chame agora só 1-2-1 decimal 9. 2-1-9. Solo azul 4463, pista livre. 4463, boa tarde, taxi via Alfa, aguardando sua direita. Via Alfa, aguardando antes da direita. 4463. Para o táxi 333, 350, alterno galeão, 167 ao PLV. Descemos a sua colaboração. Chame a torre 118, meia dúzia, tripe 626. Ah, tá grato aí, 335226. Vai chamar a torre 986. Segurou o repasse, Saba Tango, Vitor Mike Quebec. Saba Tango, Vitor Mike Quebec, Salvador Control. Obrigado, boa tarde. Guarda inicia 3093. Tá 3205. 3805, controle, meu cordial, contato radar. 43. Pátio 3, atente ao sinalizador, boa tarde. Pátio 3, atente ao sinalizador, 4463. 5 com Recife, 924. O triplo 3, o senhor número 4 para decolar. Então, aguarde soluções através da minha dúvida. Ok. Número 3 estaria onde? Marília no portão 1, vai iniciar o pushback agora. Pouso 10 ou 4 1 no meio? Sobre pouso 4 1 no meio, vento 240 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meio. Depois, 4 na 6. 5489, decolada azul no meio, controle 120 decimal 8, bom voo. Marco controle 1208, grato, 5489. Pode alinhar o 394? Quanto tempo de espera no 394? Mantenha 394. Pode o trip 5489, decolou. O perfil da Arbor na sua escuta. 5489, controle, contato radar. 4489. O azul 4462 está no localizador, confere. Afirmativo, 4462. 7 milhas solo externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre agora, 1186. 1864462. Salvador, azul 4462, 11 milhas. Gente, reporte externo 4462. 62. Sul 416, solo 17, liga direita, solo 121 decimal 9. 4416. Para Guarulhos, Cessna 5, Guarulhos 360 autorizado, já na forma Zulu 10. Na cola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída a bó. Corrigindo, da El, Leda, após Leda, Bridge, aeroviu. Bridge, interceptar aeroviu, na forma Zulu 16. Controle a plena da 018, transporta 5451. Da El, apesar do 10 após a decola da 7 com a direita, 3, 1, 5, corrigindo, negativo uniforme Zulu 10, a saída te leva até Bridge, onde interceptar a primeira aerovia uniforme Zulu 16. Pela Vita, Brito, Neto, Apertura, Vita, Baixamento, Brito, 63. Correto, 63, 15, sem parar para o estacionamento. Samadinho, Alfa, 4116. Juliette, 416, seu portão é o número 3. Bom dia, boa tarde, Juliette, 4116. Pode alinhar após o ABR. A guarda vai aguardar mais um tráfego que já está muito próximo ao externo. Sendo externo azul 4462, baixou e travou. A gente aguarde pista livre, vento 190 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meio. Seguinte. Solo ao Zulu 9, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita ao Zulu 9, grato. Solo 394, após o azul na final, a linha mantém no zero. Após o azul, a linha mantém no zero, 394. Após o tráfego da companhia, aguarda, ou 5626. Check trem, livre pouso lá no zero, vento 200 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meia. Ciente, baixou e travou 4462, livre pouso na 10. Decola do ano zero, curva esquerda pro Caracaju, APU 58, 208 é o controle, 5455 é o transponder, 6142. 6142, sem parar para o estacionamento. Sola 5626, solicita instruções. Sola 5626, tá na guarda. Ok, e aquilo para o parte 3, 5626. Aquilo 3, ciente. Barra Lighthouse. Roger Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, sim. How you call 56? Freedom 6. Roger. Bruno 333. Está inicial o táxi, pode segui-lo para o ponto de espera. Lá 18.6, a frequência da torre, e na 1.0, 1.6. Tiger 333. O 3154, ele chega ali pelaquela posição pavode, né? E aí é meio complicado, o senhor vai ter que fazer uma curvinha à esquerda, vai passar muito próximo. E o centro de controle de área fica nos questionando a cada segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, o senhor ainda vai manter a árvore, depois de árvore, aí sim o senhor voa para a conquista, tá bom? Ok, então, 5489 agradece aí, muito obrigado aí. Após a árvore, então vamos voar conquista. A 394, decolado aos 24, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, para o táxi do TAN 3193, 97 a bordo, 4 horas, Guarulhos, altero. Ponto 193 no ponto de espera para 18.616 no ajuste, por favor. 18.6, obrigado, boa tarde. Possível voar Brito? Eu não entendi. Possível voar Brito, com 104. Pô, capitão, se dependesse da gente, eu iria lhe autorizar direto Caxias, facilitar o máximo. Mas nós temos as nossas restrições, mas eu posso lhe autorizar a Leda, eu acho que já ajuda muito. Tá bom, já, Leda. Obrigado. Escuta para copiar. Ok, Brasília 360 autorizado, Aerogênio Informes Lui 17, decola da pistão na zero, primeira curva à direita. Sai da Arbor, após a Arbor Elefa, controle 120.8, transporte 5437. 333. Frente, faz o início da corrida da aeronave à frente, do Airbus da TAM à frente, ali mantendo no zero. Após a aeronave, ali mantendo no zero, 333. 721, decolar 225, controle 120, decimal 8, bom voo. 220, dado. Agora pushback, já. Sol Salvador, confirma posição de estacionamento, azul 4462. 4, tá chovendo sobre o campo? Rapaz, eu vou ter que consultar a torre, a gente tá numa sala fechada, ninguém nos informa nada. Por favor, meu amigo, aqui no radar tem uma formação considerável aí na vertical. Colocar no zero, vento 210 graus com 99. Sobre decolagem no zero, 313. Gente, 3561, né? Aguarde o azul que está ingressando na Juliette após estar autorizado no feedback isolamento. É, 3561, aguardando após autorizado. 5721, controle e contato radar. 5721. Alguma possibilidade de voar Cogbo devido ao nosso atraso, hein? Livre! Obrigado, 6721. Tá chovendo aí, 6721? Negativo. Bom, muito bonito aqui o visual. 3154, tá dando praia, segundo o Webjet. Bom demais, obrigado, meu amigo. 3154. Decolador 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3193, decolou na Dael, passa 1600. 3193, contato ao radar. Possibilidade de voar direto da EL? Livre. Voa da EL 3193. Positivo, a gente tá tentando convencer o centro de controle a encurtar a trajetória do WebJet. Vamos ver o poder de convencimento do meu assistente aqui. Vamos lá, contamos, gente. Obrigado. Voltando 4, descendo para 2, 2, 3, 4. Estou 3154 descendo para 2000, se for facilitar a duna ILS autorizado. 3154. Excelente, boa de duna, descendo a 2000, tá 3154. Beleza. Bom, 394, desvio autorizado. Sim. Voltando 3154, descendo a 2000, ajuste a 1017? 1096.1. Web 6721, enfim, conseguimos, estou autorizado, vá para a Abucua. Opa, muito obrigado, Abucua, na frente, 6721. Web 8, bom louco. Obrigado, boa tarde. Quando lendo, Gol, no 394. Aqui é o 394, chame Recife, frequência 1251 e efetue a solicitação do voo direto bridge. 251, obrigado. 2500, com 333. Com 333, este é o controle, Salvador. Contato, radar. Trip 5489, inovação no nível 150, agora vai chamar o melhor centro de controle do Nordeste, na frequência 1288. Boa viagem, Trip. 5489, ciente, vai chamar então o melhor centro de controle do Nordeste, 1288. Um bom trabalho e até a volta. Boa, até. Aham. Solo Salvador, tá 3561 para o táxi, tá com 054 a bordo, autonomia de 5 horas e 30, tornado com fins. 3561 no táxi via Índia, no ponto de espera, chame 286, que nega 1016, confirme o POB. Táxi via Índia, ajuste no 096, ponto de espera 286, POB 054. 354 a bordo, morreu. Obrigado, bom dia, senhor. Na final pra povo. Autorizado. Corrigindo. Aceita o 3000 ou guarda o 38? 36, tá bom? Ok, 360 para o galeão autorizado, já uniforme Zulu 10. Escola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, lei da poder da bridge. Controle 120 para cima 8, transporte 5457. Autorizado, Rio de Janeiro, galeão nível 360, piloto Zulu 10. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, da El, lei da bridge. Contando com 5457, controle. Ótima 2003, para você vai questionar. Recife, 1-2-6-8-5. 2005, esse não é o melhor? Dan 3193, chame Recife, 1-2-5-1. 2-5-1, com Recife, 3193. Meu ano, paciente livre ingresso de colagem, pistola zero.